A melhor música dos anos 70, 80 e 90. De certeza que já estava aí à espera da sua jukebox. Ela é fiel à promessa e cá está mais uma vez na sua rádio antenaweb.info para que você recorde as grandes canções em 30 anos de boa música. Hoje vamos fazer aqui uma incursão ao chamado movimento grunge, um movimento que se marcou pelo grande power da música rock no princípio dos anos 90. Estamos a lembrar-nos, por exemplo, de bandas como os Nirvana, os Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, os Smashing Pumpkins e muitas, muitas outras bandas que faziam o delírio dos mais jovens nos seus diversos estilos. E hoje vamos ter aqui três clássicos do rock dos anos 90. De vez em quando apetece-nos mesmo recordar as nossas saídas à noite, as nossas Saturday Night Fevers. É verdade, e quantas delas não ocorreram, por exemplo, ao som de Give It Away dos Red Hot Chili Peppers. Ou então o prazer que dava sair de carro com a malta ao som de Sometimes dos James, com o autorrádio a partir. Finalmente, na nossa jukebox, não menos intensa, mas um bocadinho mais calma, a música dos U2, One. É mesmo um grande baladão dos anos 90 e é uma das melhores músicas de sempre, pelo menos na minha opinião. Acho que não estou a exagerar, pois não? É mesmo assim, o grande rock dos anos 90 hoje para recordar na nossa jukebox. Here we go! We'll be right back. Will it make it easier on you now? to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Som dos U2, o clássico One. Vamos assim despedindo-nos de mais uma emissão da Jukebox. Para trás ficam os britânicos James, Sometimes, e começamos de uma forma bem radical esta emissão da Jukebox de hoje com Give It Away, Give It Away, Give It Away Now, dos Red Hot Chili Peppers. Pois é, é assim mesmo, a sua Jukebox hoje traz-lhe a década de 90. Na próxima emissão, enfim, não lhe vamos dizer o que virá, porque é bom que você fique aí à espera de mais uma emissão aqui na sua radioantenaweb.info. É mesmo para ouvir online. E depois, se quiser fazer a coleçãozinha dos programas, é só transferir o ficheiro e guardar aí, no seu computador. Ok? Encontramos-nos na próxima emissão. A melhor música dos anos 70, 80 e 90.